Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A e você está escutando Vox Vampírica Revamp na TheMausoleumRadio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Vox Vampírica Revamp nas ondas da Acidic Infection e também gravando um formato podcast desta edição que ficará disponível no site oficial do programa voxvampirica.com. Eu inicio esta edição de hoje enviando abraço para dois grandes amigos. O primeiro deles é o Francisco Marengo, da EIE Caminhos da Tradição, uma escola de magia localizada na cidade de Tambaú, que tem um trabalho muito sério, muito legal, muito bacana, fornecendo cursos e aprendizado e muita sabedoria para todos aqueles que sentem afinidade, convergência e atração pelo tema da magia, do ocultismo, em diversas vertentes, trilhas e caminhos. Recentemente, o Francisco Marengo está lançando o livro Spellbook, Mistérios da Escuridão, pela Chiado Editora, e ele me presenteou com uma edição desse livro. Eu vou ler, vou apreciar, mas tenho certeza que deve ser um grande livro, muito inspirador, e eu falarei sobre ele brevemente aqui no Vox Vampírica Revamp. Outro amigo que eu quero enviar um grande abraço é o Helvétio de Rezende Urbano, autor da obra Templo Maçônico, dentro da tradição cabalística, Sob a Luz do Sol da Meia-Noite. Esse outro livro foi lançado pela editora Madras. E é um livro que merece um lugar muito importante na sua estante e a sua leitura, uma leitura em tom degustativo, que é uma obra escrita em tom de prosa muito profunda, que detalha diversos fundamentos da tradição ocidental, fala sobre magia cerimonial, sobre cabala, e em um tom extremamente vivencial e conduzido com maestria por esse outro grande mestre da maçonaria do interior do Brasil. Então vale muito a pena a leitura desse livro. Tanto o Helvétio de Rezende como o Francisco Marengo têm algo muito em comum. São dois amigos, eu acho que eu estou sendo um tanto quanto ousado por utilizar a palavra amigos, mas eu sei que eles vão escutar esse programa e eles sabem que eu penso isso. São duas pessoas que eu admiro pelas obras escritas, pois eu nunca tive a oportunidade de conhecer nenhum deles pessoalmente. E eu admiro a transparência, a clareza, o detalhamento e o amplo e restrito tom vivencial das obras desses dois grandes autores. Quando eu tenho a oportunidade de ler essas obras, é como conversar com um velho amigo que eu não vejo há muito tempo, sentado em algum bar ou em alguma velha biblioteca, trocando altas ideias. Então fica aqui essas duas recomendações iniciais de leitura do Vox Vampírica de hoje. Ademais, nós prosseguimos com a segunda edição, a segunda parte, na verdade, de um tema que está preenchendo todas as noites de janeiro do Vox Vampírica. É uma matéria chamada Sangue, Tantra, Magia Sexual e Vampirismo. Na edição anterior da semana passada, ou então na parte 1 dessa matéria, que já está disponível em formato podcast, nós apresentamos a visão do ocultista britânico Kenneth Grant sobre magia lunar, vampirismo, morte, sexo e êxtase. No programa de hoje, eu inicio com um texto de um grande amigo. Um irmão de caminho, de trilha, um cara que sempre tem algo a dizer e dizer com propriedade. Trata-se do meu grande amigo Marcos Torrigo e um capítulo do livro Vampiros, Origens, Lendas e Mistérios, lançado pela editora Ideia e Ação no ano de 2009. O livro Vampiros teve uma versão inicial lançada pela editora Madras no começo do século XXI, que foi um livro que podemos colocar formalmente, que no mercado brasileiro foi um grande divisor de águas no assunto vampirismo, principalmente por ser um livro escrito no Brasil por um brasileiro. O que traz uma vantagem muito interessante. Temos um autor extremamente comprometido que desenvolve o tema com grande maestria, detalhamento e torna acessível uma vasta bibliografia aqui para o público brasileiro de autores ingleses, norte-americanos, europeus, trazendo muita, muita sabedoria. Então, se tem um livro do começo do século XXI sobre vampiros que merece um lugar muito especial na sua estante, no seu tempo de leitura, atualmente é o Vampiros, Origens, Lendas e Mistérios, do Marcos Torrigo, lançado pela editora Ideia e Ação. No ano de 2012, quando o livro Vampiros comemorava sua primeira década de existência, eu e o Marcos Torrigo fizemos uma palestra muito legal durante os festejos do Encontro de Bruxas e Magos de Paranapiacaba, organizado pela Universidade Holística Casa de Bruxa, onde falamos sobre sangue e vampirismo na América pré-colombiana. Uma hora dessas, a gente precisa inclusive gravar uma entrevista e gravar até mesmo um podcast com o Marcos para trazer esse tema para todos vocês. É um assunto fantástico que merece muita consideração e a sua audiência. Então vamos agora com o capítulo 10 do livro Vampiros, de Marcos Torrigo, Vampiros e o Sexo. O sábio que busca o prazer descobre que existem inúmeros níveis de desejo. Então ele abandona tanto a virtude quanto o vício e se torna um quiaísta. Montado no tubarão do seu desejo, ele cruza o oceano da dualidade e mergulha no alto amor. Austin Osman Sper. Abro aspas, Austin Osman Sper já teve uma edição do Vox Vampírica gravada em formato podcast inteiramente dedicada à obra, à sua obra e conjunto mágico, né? A gente tem uma edição em podcast, mas se voltarmos no tempo e observarmos o histórico do Vox Vampírica, veremos que Austin Osman Sper é um grande conviva desse programa e sempre é citado por aqui e provavelmente será citado nas próximas edições sobre sangue, magia sexual, tantra e vampirismo. Mas agora de volta ao texto de Marcos Torrigo. O vampiro muitas vezes voltava em busca de sexo. Há relatos, inclusive, de pessoas que usam seus corpos etéricos para manter relações sexuais quando drenam o parceiro. Na Eslávia do Sul, era muito comum o vampiro procurar quem havia sido sua companheira em vida em busca de relações sexuais. O Shang-Xin, o vampiro chinês, tinha forte compulsão sexual, levando-o a atacar e estuprar mulheres. São inúmeras as formas pelas quais o vampirismo se liga à sexualidade, variando conforme o povo e épocas, mas é um fato presente. Há uma técnica de magia que se cria um elemental artificial ou criança da lua através da magia sexual. Muitas vezes esse ser se volta contra seu criador, sugando sua energia ou vitalidade. A masturbação e os devaneios eróticos podem criar larvas astrais, formas pensamentos adensadas que se alimentarão da vitalidade de seu criador. De acordo com Tomás de Aquino, em Suma Teológica, os íncubos e súcubos poderiam fecundar. Eles teriam a capacidade de se transformar livremente de súcubo em íncubo e vice-versa. Então o súcubo colheria o esperma masculino e, na forma de íncubo, fecundaria uma mulher. Crianças eram geradas por meio dessa prática. Os íncubos, súcubos, Lilith e Lâmia têm um intenso fator sexual, e as mortes em função disso estão presentes em inúmeras culturas. Esses elementais também são chamados familiares, devido ao fato de terem sido criados pelo mago para determinados fins. Tanto na Malásia como na Europa, as bruxas se utilizavam de familiares. Durante 7 dias, a bruxa faria uma série de rituais. O familiar era criado dentro de uma garrafa, um pequeno vampiro, que se alimentaria de porções de sangue. Em troca, ele executaria inúmeros trabalhos para a bruxa. O deus Atum, egípcio, cria o universo através da masturbação, dando vida a Shu e Tefnut, similar às cópulas atmosféricas de Alcin Osman Sper. Atum os abraça, transmitindo sua essência, imagem e semelhança. Criar um elemental artificial é basicamente isso. Ganhar energia através de práticas sexuais é bem conhecido. O Tantra taoísta tem inúmeras práticas para isso. Alexandra David Neal conta que certos magos tibetanos saem astral para encontros sexuais em que se abastecem da energia da parceira. A polaridade sexual é fonte de rejuvenescimento e saúde. Gandhi dormia com virgens. O rei Davi era velho e doente, por isso uma jovem foi trazida para dormir com ele, sem o ato sexual em si. Um dos elementos mais obscuros e poderosos na magia sexual é o culto bestial. Entendemos por esse nome tudo o que foge à moral judaico-cristã, ou seja, praticamente tudo. Iremos nos ater especificamente a alguns deles. Práticas como o homossexualismo masculino ou feminino, o bissexualismo, a masturbação, a zoofilia, os fetiches, sexo grupal, oral e mais uma infinidade de variantes. Essas práticas têm em comum a transgressão, umas mais, outras menos. Mas todas trazem em si uma enorme carga mágica. Kenneth Grant, em seu livro O Renascer da Magia, nos fala das narrativas de Heródoto sobre as terras do Egito. Quando do retorno de Sírios, ritos obscenos e cópulas bestiais eram realizados. Nisso se encerra o segredo da Fênix, ou a Iblis, animal sagrado a Thoth, senhor da magia. Uma lenda nos fala que Hermes, o Thoth grego, teve um filho com Afrodite. E o nome desse filho é Hermafrodito. Em si ele juntava os dois pais, masculino e feminino, unidos harmonicamente. Dessa forma, tínhamos a torre, a carta do tarô, ou arcano do tarô, a torre, e a entrega, que culmina na alquimia que leva à beleza. Lembrando que o hermafrodita figura em muitos tarôs na carta O Universo, o que é bastante feliz para o nosso estudo. Afinal, a carta O Universo é de Saturno, Set, Satã, mas também a grande mãe Biná. A lenda e a mitologia egípcias nos falam que unir sete oros, luz e sombra, é a grande chave hermética para o conhecimento de si mesmo. O ato sexual de Sete e Horus, a união de iguais, mas diferentes, marca o advento da nova era. A mitologia de Ganímedes e Zeus é outro bom exemplo, lembrando que Ganímedes é associado a Aquário, o signo regente da nova era. Ganímedes porta o jarro de ambrósia, a bebida da imortalidade que transforma humanos em deuses. O homossexualismo foi praticado nas mais variadas culturas, especialmente na Grécia, onde era visto como normal e desejável. Lá, as qualidades masculinas eram enaltecidas, como, por exemplo, a coragem, a virilidade e o vigor. Mas nem por isso as mulheres deixaram de ter lesbos, de onde vem o termo lésbica. O homossexualismo possui caráter erótico e não reprodutor. Não possui um impulso de preservação da espécie, mas reflete o prazer pelo prazer, usufruindo um reflexo de si mesmo num relacionamento narcisista. As energias sexuais são extremamente poderosas e o homossexualismo na nossa sociedade, que é tratado como tabu, tem uma enorme reserva de energia causada por sua repressão, agindo como os aspectos subconscientes ou mesmo os autômatos do subconsciente de Alcin Osman Sper que podem vir à tona. A necrofilia foi conhecida e praticada na antiguidade. Tanto é que as mulheres belas no Egito que morriam não eram mandadas imediatamente para o embalsamador, mas somente 3 ou 4 dias depois da sua morte, de acordo com o historiador grego Heródoto. Nos dias de hoje, isso não é diferente, e o culto à morte como elemento de fetiche é presente. Palidez, olheiras, roupas negras e mais uma gama de elementos, todos são representativos de um estado entre a vida e a morte. Os aspectos mórbidos do sexo são inegáveis. O sadismo e o masoquismo, os fetiches. Tomando como exemplo uma coleira, ela freia, nos remete ao lado animal e selvagem, à dominação pelo dono, ao abandono ao outro. O sangue exerce um fascínio profundo, carregado de elementos psicológicos, tanto no sexo como fora dele. Dr. Havelock Ellis diz: é provável que o motivo de assassinatos sexuais quase sempre seja derramar sangue e não causar morte. Montague Summers segue uma linha de pensamento similar. Ele atribui ao beijo a mesma essência da mordida. Cita o Kama Sutra e a atenção dispendida em um capítulo As Técnicas de Mordida entre Amantes. Agressividade, violência, vida, morte, prazer e dor andam de mãos dadas no sexo. Tanto é que os franceses chamam o orgasmo de pequena morte, le petit mortel. O sadismo está presente em todo ser humano, e a condessa Elizabeth Bathory levou isso ao extremo como uma grande vampira que se nutria da dor, sofrimento e angústia de suas vítimas. A inocência tinha um preço alto para quem ia trabalhar para a condessa, criando todo um repertório de atrocidades que saciavam o sadismo e aplacavam com sangue a libido de Bathory. Fortes aspectos lésbicos estavam envolvidos, a paixão que destrói seu próprio objeto. A condessa matava suas serviçais depois, com o tempo, as filhas dos boiardos. Banhava-se no sangue das vítimas e praticava a antropofagia. O sangue servia para rejuvenescer a condessa. Em outras palavras, manter a vida, o que liga ao vampirismo, ainda que não houvesse a ingestão de sangue, até onde sabemos. O próprio ato sexual promove intensa circulação sanguínea, e o número de casos de vampiros que retornam para as atividades sexuais é bastante grande. Os sabás eram outra forma de adoração que muitos têm a nos oferecer. A tradição da bruxaria é talvez a mais antiga sobre a Terra. Uma tradição multiforme e aglutinadora, grande demais para pequenas linhas, além do que já foi abordado em outros capítulos da obra Vampiro, de Origens, Lendas e Mistérios, de Marcos Torrigo. Então iremos tratar de apenas um sabá, Beltane. Ele servirá como uma bela ilustração. O nome vem do deus Baal, culminando no deus Bel das Ilhas Britânicas, significando fogo de Bel ou fogo de Baal. Esse fogo nada mais era do que o sol, não como uma divindade solar fálica, mas sim como a representação da luz. Há uma estátua de Circe como o sol. Ela porta um colar, que na verdade é o zodíaco. Essa figura demonstra bem o espírito desse sabá. Era um sabá de glorificação da vida, no qual uma grande orgia era realizada. Nos dias de hoje, isso pode parecer bárbaro, mas a única coisa nefasta é esse pensamento preconceituoso. Como exaltar a vida, a não ser com o que gera a vida, ou seja, sexo? O ato indiscriminado era a quebra de barreiras e uma grande catarse coletiva. A nossa sociedade é hipócrita e repleta de casos de adultério, justamente por não ter a coragem de assumir, resolver ou suprimir seus desejos. As danças de roda em torno do mastro, canções e degustação marcavam os festejos à espera do raiar do sol. A grande deusa se unia sexualmente ao animal do clã, o totem tribal, símbolo do poder criativo, a alma do mundo. Ressaltando que a grande deusa tinha seu aspecto tenebroso, mas nem por isso menos divino. Uma deusa que reflete esse lado é Hecate, senhora da bruxaria, das encruzilhadas e das hostes do submundo. Estrela cão, Hecate é representada na companhia de cães. Ela também é a grande cadela negra. Havia um templo de Hecate para chegar até ele, que ficava no interior da terra. 365 degraus tinham que ser transpostos. Um ciclo solar, o que a liga a Babylon, a mãe do sol. Tantra, ou caminho da mão esquerda, Vama Marga, é uma tradição antiquíssima, remontando aos dravidianos, um povo que viveu no norte da Índia em 2000 a.C. Os dravidianos foram os pais da yoga e do tantra. Estes, por sua vez, descendem dos ritos, cultos e crenças das culturas matriarcais da antiguidade, que tinham um culto muito similar, se não a própria, à bruxaria. Essas culturas eram libertadoras, agrícolas e voltadas ao culto da Grande Mãe. Uma dessas cidades foi Chatalhoyuk, em 7000 a.C. Ela existiu por quase 1000 anos. Nela se cultuava a Grande Mãe e seu consorte, na figura de um touro. Os dravidianos tinham duas grandes cidades, Harappa, no Punjab, e Mohenjo-Daro, em Sindh. Essa cultura tinha um alto nível tecnológico, já se praticava irrigação, haviam esgotos e banhos públicos. O Tantra é considerado até hoje na Índia, e não só lá, uma tradição vil ou impura, somente para a Kali Yuga, ou a Idade do Ferro, a Era das Trevas que vivemos. Isso é uma grande bobagem. O Tantra é a raiz de tudo. a malha humano-divina que se casa com a física quântica. O Tantra se manteve na clandestinidade, em especial no sul da Índia, para onde fugiram alguns dravidianos. Para o Tantra, a evolução consiste não em negar a natureza, seja nossa ou a externa, mas sim em conhecê-la. A mulher é Shakti, ou seja, o poder, a deusa, a natureza. Seu corpo é sagrado, ela é sagrada. Um ato devocional, olhar o divino encarnado, a mulher. Os abismos do desconhecido de onde viemos e para onde voltamos, a mulher. O casal divino, Shiva e Shakti, a união das polaridades, o Yab-Yum do budismo tântrico tibetano, são o material com que se criam os deuses. O Maituna, o ritual sexual tântrico, será a materialização desse ato. Devoção, concentração, controle do orgasmo e meditação profunda. Essa prática visa a elevação da Kundalini, ou seja, iluminação, o Samadhi. Lembrando que o mito bíblico de Adão, Eva e a serpente, podemos pensar que a serpente não mentiu. De fato, sexo, conhecimento, torna os humanos divinos. Aquele que está livre, iluminado, tem a mente lúcida, ainda que mate todas as criaturas, fica livre dos frutos do seu ato, conforme diz Krishna no Bhagavad Gita. Os tântricos tinham séries de técnicas e conceitos muito importantes para nós. Em especial, Kali, a negra, também tinha como sua cor o vermelho. Ela representa a aniquilação total, assim como seu marido Shiva. O selo de Salomão, em especial o hexagrama unicursal, são a representação do Deus e do macrocosmo, mulher e homem unidos em um único ser, água e fogo, matéria e espírito como uma única coisa e não dicotomizados como na era cristã. Todos os tattvas, os cinco elementos, terra, ar, água, fogo e espírito, ou seja, os que compõem o mundo, operam pelo prazer do Purusha, eu superior. Eles não devem ser considerados como realidades em si mesmos, mas como atributos do espírito. Eles agem organizadamente a serviço do Purusha em busca do Atman, espírito. Curiosamente, o iluminado, que pode ser comparado a Narasimha, Vishnu como homem-leão, ganha poder sobre Rakshasas, Butas e Vetalas, seres conhecidamente vampiros. As mulheres são os deuses, como disse Buda. Vênus, Netzach, na Cabala, são os deuses. Um dos rituais mais importantes é o Chakra Puja. 8 casais se encontram. As mulheres colocam uma joia em uma caixa. Depois, cada homem pega uma joia na caixa. A dona da joia será a parceira de Tantra naquela noite. Um bode é sacrificado, marcando o começo do ritual. Vida e morte. Um grande circuito energético é formado pela energia gerada pelos casais. Os locais de cremação são uma boa opção para esses encontros. Notavelmente, além do Chakra Puja, havia um ritual muito semelhante ao Beltane. Eu abro um par de aspas nesse momento e jogo uma viagem, uma simples brisa que esse apresentador está tendo enquanto pensa, né? 8 casais. Um casal para cada direção. É um número bem interessante, que pode encontrar paralelos muito interessantes nas figuras das cartas de tarô, nas figuras das cartas reais, os pajens ou princesas, príncipes, rainhas e reis, dos baralhos de tarô. Essa tal das cartas reais é um tema que merece um estudo profundo e uma análise bem detida para todos os ouvintes desse programa, principalmente também a questão das oito direções em um casal, em cada uma dessas, um casal de deuses ou de arquétipos em cada uma dessas direções. Fecho aspas. Mirce Eliade, em seu livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, em uma nota lança uma ideia importante. O papel desempenhado pelas donzelas de casta inferior e as cortesãs nas orgias tântricas são conhecidos. Quanto mais depravadas e dissolutas, mais aptas para o rito. donzelas de casta inferior, cheias de sabedoria e conhecimentos mágicos, que esposam reis. E o simbolismo da lavadeira e da cortesã ilustra que o mais nobre está escondido no mais baixo e vulgar. Os alquimistas ocidentais não procediam de outra forma. Atrevemos-nos a imaginar que o sucesso das referidas senhoras se deva à sua origem dravidiana, em especial à casta sudra. Certamente os leitores, ou melhor, os ouvintes, se lembrarão de que relatamos nos parágrafos e nos trechos precedentes e da nossa opinião. Retirado o preconceito é uma nota esclarecedora. Não é à toa que Aleister Crowley foi para o sul da Índia. Há muita similitude entre o Tantra e a Telema. Tanto o telemita quanto o tântrico querem alcançar a não dualidade através da união dos opostos. Sexo e troca energética gerando um novo ser, similar à física, a composição da água, por exemplo, onde duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio resultam em algo completamente diferente dos dois gases originais. Rituais em que se copula com animais são conhecidos desde a antiguidade, e essa é a receita para encarnar um homem-deus. Vide Maria e a pomba, Maia, mãe de Buda, e o elefante. A união da mulher com a fera, a besta, foi praticada em toda a antiguidade, de forma literal e metafórica. Os deuses egípcios, em especial, retratam a união do ser humano e do animal, na qual Deus mantém a racionalidade humana acrescida dos instintos animais. O sacrifício do cavalo, realizado na Índia Védica, é profundamente rico em simbologia. Um garanhão era cuidado de todas as formas. Ele era amarrado e purificado. Um cão de quatro olhos, guardião do mundo dos mortos, era morto a pauladas pelo filho de uma prostituta. Lembrando que um cão de quatro olhos era justamente usado para repelir vampiros, um par de olhos extra era desenhado, pelo menos em algumas culturas. O cavalo era solto, uma escolta o acompanhava para garantir a sua segurança por um ano. Após esse prazo, o cavalo era asfixiado e morto. E mesmo morto, o cavalo casava com a rainha. Inicia-se então um ato sexual entre a rainha e o cavalo morto. Uma série de invocações mágicas é levado a cabo pelos brâmanes, e a rainha clama pela penetração do cavalo. O brâmane e outros assistentes proferem um colóquio sensual enaltecendo o sexo. Muito possivelmente, esse rito teve origem em cerimônias muito mais antigas e mais efetivas. O mito do Minotauro é um bom exemplo no qual a rainha Pasiphae se une sexualmente ao touro, gerando o Minotauro. Algumas tradições ocultas dizem que a energia formativa do planeta Terra veio da constelação de Touro, em especial Aldebaran. O culto à vaca sagrada e ao touro está presente na ancestral idade humana nas suas mais variadas formas. A deusa vaca neolítica evoluiu até Hathor, a Vênus egípcia com cabeça de vaca. Hathor, a casa de Horus. Horus era o filho autogerado, o filho e consorte de sua mãe. Usando outras figuras, nós teremos Nut e Hadith, ou o iniciado, sendo o filho e o universo, a grande mãe. Nut e Hadith, no panteão telêmico, são as energias primordiais que criam e permeiam o universo, sendo similares ao Yin e Yang. Supremo mistério de onde se descobre que igualmente somos o Criador e a criatura. O mito do filho divino e da grande mãe, do rei sacrificado que copula com sua mãe, a engravida e morre, renascendo dela. Jesus e Maria, Merlin Keridwen, a relação do ser com o universo que o cerca. De todos os animais, o lobo e o cão, descendente do lobo, têm um papel deveras importante, inimigo e aliado do ser humano. Nas grandes noites glaciais dividiam as mesmas cavernas e as mesmas caças. Ambos são animais grupais e predadores. É fácil imaginar, e o xamanismo comprova, que o lobo tornou-se o animal totêmico dos primeiros hominídeos, não tão forte como o tigre ou o urso, mas o trabalho em equipe supria essa deficiência com um avançado sistema de comunicação, o uivo, que reunia a alcateia para os mais diversos fins. Corajoso e selvagem na caça e na defesa, mas amigo e carinhoso com os seus. Enfim, um espelho para nossos ancestrais. Jack London ilustra muito bem isso em um de seus livros, em que um cão doméstico é levado de volta ao Ártico. Buck, o cão, acessa suas memórias atávicas. Seus instintos afloram. O lobo que dormia nele desperta. Junto com o despertar desses atavismos, vem um sonho em que ele vê um homem atarracado e barbudo, um homem pré-histórico, e juntos, nesse sonho, eles enfrentam os perigos, e o fogo usado pelo homem muitas vezes o salvou de outras feras, olhos que cintilavam na escuridão. Esse trecho de London nos faz refletir, inúmeras considerações ganham vida, mas duas delas sobremaneira. Duas coisas de importância capital no desenvolvimento da humanidade: a associação entre humanos e lobos e o uso do fogo. Tão marcante foi esse momento que ficou registrado na psique humana. Nas mitologias mais variadas ele está presente, no mito de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses para dá-lo ao ser humano, o qual havia sido criado pelo próprio Prometeu. Nosso pai foi um titã. É muito belo constatar isso. Abro aspas. Alguém lembra daquela famosa canção da banda de metal sinfônico Therion, que no refrão grita que os antigos demônios, ou os antigos daimons, quem sabe, correm em nosso sangue, chamada The Bloody of Kingu, fecho aspas. E aliás, abro aspas mais uma vez, quem por aí curte a fanpage do Tarô dos Vampiros, Oráculo da Noite Eterna, deve reparar que cada carta que postamos por lá, tanto eu, Lorde A, quanto meu parceiro, Léo Serpens, tem um fundo. As cartas foram fotografadas sobre diversos símbolos e imagens. E aqueles que sentem uma afinidade, uma convergência, um chamado do sangue, deveria começar a prestar mais atenção nesses fundos. E aqueles que tiverem maior sensibilidade vão reparar que um determinado naipe de cartas do tarô, lá na fanpage no facebook.com/ tarô dos vampiros, Oráculo da Noite Eterna, foi feito em cima de uma das primeiras edições em português do livro White Fangs, do Jack London, que eu acabei de citar aqui. Fecho aspas. Esse fogo que a gente falou lá do Jack London, é por sua vez associado a Kundalini, o fogo serpentino que reside na base da espinha, no osso sacro, sagrado. Quando o iniciado eleva esse fogo, o mundo inteiro é consumido pelas chamas, ou seja, todas as ilusões caem por terra, todos os objetos e coisas são unidos, integrados ao ser. Kenneth Grant, em Renascer da Magia, menciona que a serpente Kundalini, bebendo o fluido do Vishuddha Sacra, o Soma, bebida da imortalidade, pode ser uma das raízes do mito do vampiro. Inclusive, todo esse capítulo onde o Kenneth Grant menciona isso está na parte 1 do podcast Vox Vampírica, onde a gente está falando sobre o tema sangue, tantra, magia sexual e vampirismo. Então é só vocês fazerem o download, vocês vão conferir esse texto do Kenneth Grant na íntegra. Uma reunião no Olimpo foi levada a termo para descobrirem a melhor forma de esconder da humanidade o fato de o homem poder se tornar Deus. Eles confabularam. No fundo dos oceanos, no alto das montanhas, na lua, inúmeros lugares foram sugeridos para esconder esse segredo. Até que um deles, bem mais esperto, falou: escondamos no coração dos homens, eles nunca procurarão lá. Mindanao teve seu fundo vasculhado. A lua já começou a ser loteada e o Everest há muito tempo já foi escalado. De fato, os deuses foram espertos. E o mundo foi formado assim. Prometeu como Lúcifer acorrentado no Cáucaso ou no inferno, e a raça humana na ilusão. Carreira, religião, moral e outras lendas, muros nefastos que privam as crianças de seu jardim, nossos semáforos e orfanatos são os reflexos de nossa sociedade. Os dados da Unicef são assustadores. Nem sempre o que parece bom o é. E isso vale para o mal. A lenda do vampiro indiano, contado por Sir Richard Burton, demonstra isso perfeitamente. Uau! O primeiro bloco aqui já foi inteiro de narrativa. E tem muita coisa. Tem muita coisa aí para ser entendida, né? Então vamos fazer assim. Eu vou tocar agora para vocês uma faixa da banda, projeto nacional Post Human Tantra, que está ganhando um especial aqui, um destaque em suas faixas aqui no Vox Vampírica. E eu espero que vocês curtam. Já já eu volto falando mais sobre sangue, tantra, magia sexual e vampirismo. você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo todas as noites de quarta-feira, das 22 horas à meia-noite, na acidicinfection.in e na versão podcast, que é gravado da versão ao vivo e disponibilizada no site voxvampirica.com. Nesse primeiro bloco musical, nós fomos com Post Human Tantra, do meu amigo Edgar Franco, lá de Goiânia. Um projeto musical extremamente recomendado para quem aprecia músicas de temática de Dark Ambient e variações. O tema que está preenchendo as noites do Vox Vampírica de janeiro chama-se Sangue, Tantra, Magia Sexual e Vampirismo. Um tema extremamente quente, vermelho e quente, e está provocando muitas situações interessantes entre nossos ouvintes. Enquanto que na primeira parte, né, no podcast anterior, apresentamos a visão de Kenneth Grant e depois falamos um pouco do seriado da sexualidade no seriado True Blood. Nessa segunda edição, abrimos o programa com um texto do livro Vampiros, Origens, Lendas e Mistérios, do pesquisador Marcos Torrigo, lançado aqui no Brasil pela editora Ideia e Ação. E eu tenho certeza que é um texto que provocou reflexões bastante saturninas e bastante profundas em todos vocês. Então eu creio que temos uma base vampiresca, ocultista e ocidental bem interessante, estabelecida, tanto no primeiro podcast quanto no primeiro bloco desse programa de hoje. Agora vem uma pergunta, né? Afinal, o que é sexo tântrico? Para responder essa pergunta, eu vou me utilizar de um livro da doutora Judy Kuriansky, chamado O Guia Completo do Sexo Tântrico, lançado no Brasil pela editora Madras, que entre os seus temas traz segredos sagrados para alcançar um estado espiritual superior e intimidade sexual, passos instrutivos para fazer amor de modo gostoso e duradouro e maneiras excitantes de agradar o seu parceiro ou parceira como ele ou ela nunca viram antes. Eu acredito que esse texto também serve para oferecer uma visão mais leve, mais descompromissada de quando o assunto é sexo tântrico. E vamos ao texto então, né? Nesse bloco vamos falar sobre o que é tantra e o sexo tântrico, como o tantra liberta a mente, o corpo e o espírito, como o tantra é compatível com o estilo de vida ocidental, corrigindo mitos a respeito do sexo tântrico, benefícios do sexo tântrico e afins. O que é tantra? Primeiro, é preciso compreender o que é tantra, para poder entender o sexo tântrico. A palavra tantra vem da antiga linguagem sânscrita, que significa expansão por meio da percepção. Tantra é um caminho espiritual que envolve práticas muito específicas que utilizam respiração, sons, movimentos e símbolos para aquietar a mente e ativar a energia sexual, dirigindo-a por meio do corpo para conseguir estados de consciência e felicidade. As tradições tântricas vieram de antigas práticas na Índia, Nepal e China. Antigamente, essas práticas eram reservadas para a realeza, mas agora estão ao alcance de todos. As práticas também ajudam a curar males passados que muitas vezes são armazenados nos centros sexuais do corpo, de maneira a estar mais presente no momento e aberto ao amor. Quando praticadas juntas, as técnicas proporcionam um poderoso fluxo de energia entre você e o seu parceiro, que energiza o seu ser e expande o amor entre vocês e o universo. O sexo sagrado de maneira tântrica. Sinta agora sua área sexual e qualquer energia que flua dela. Se estiver sentado, pressione-se contra a cadeira, ou se estiver de pé, aperte os músculos das nádegas. É aí que se encontra um poderoso gerador de energia, de acordo com a tradição do sexo tântrico. Mas o caminho não termina somente no prazer físico, abro aspas, ou autogratificação, fecho aspas. Imagine sentir uma voltagem de eletricidade surgindo em sua área sexual, que você pudesse direcionar para o coração a fim de sentir mais amor, ou para sua mente a fim de conseguir orgasmos espetaculares que durassem infinitamente e o colocassem em um estado de total alegria e felicidade. O sexo tântrico envolve a prática de várias meditações e exercícios, inclusive yoga, para estimular e canalizar uma tremenda energia pelo corpo e transmiti-la ao seu parceiro e ao mundo. Ela é destinada à sua realização pessoal, à intimidade conjunta e à conexão com seres de todo o mundo. A energia gerada pelo sexo tântrico pode ser utilizada tanto para o prazer pretendido, para a feliz iluminação, quanto para a cura. É contado que o termo sexo tântrico muitas vezes é mal interpretado. Ele é usado para referir-se aos diferentes caminhos como uma palavra-chave para a sexualidade libertina ou como uma desculpa para casos sexuais, vícios sexuais e prostituição. Evidentemente, muitos enganos, não? O Tantra é uma palavra sânscrita e significa ensinamentos e práticas que utilizam energia para levar a um estado superior de felicidade e de iluminação. O sexo tântrico aplica os ensinamentos do Tantra à união sexual para alcançar esses estados superiores. As práticas do Tantra são caminho para alcançar estados superiores de alegria e intimidade. Portanto, o que é sexo tântrico? Ele pode ser qualquer ou todos os itens a seguir. Uma forma de experimentar uma conexão mais profunda, mais amor e intimidade. Técnicas para criar o êxtase, direcionando energia para uma livre expressão e quebrando barreiras internas e interpessoalmente. As relações sexuais são elevadas à prática divina, que une amantes para que cada sensação seja viva e cada toque e movimento seja considerado um dom divino. Alcançar um equilíbrio entre as energias masculina e feminina dentro do eu e com um parceiro ou parceira. Afinar-se com outro ser e com o mundo por meio da divina experiência sexual. Celebrar a união sexual com respeito a todos os seres e a criação. Práticas que liberam o espírito para experimentar os níveis superiores de paz interior e de felicidade. Muito importante lembrar que sexo tântrico não se aplica àquela famosa e crua piadinha sobre o sexo mágico do amante ou da amante que aparece, transa e em seguida desaparece de todas as redes sociais e dos contatos, né? Por favor, gente, vamos tratar o tema com mais fidelignidade. Como o sexo tântrico liberta sua mente, corpo e espírito? Como em qualquer prática meditativa, uma chave importante para alcançar os maravilhosos benefícios do sexo tântrico é aquietar a mente. No livro O Guia Completo do Sexo Tântrico, da doutora Judy Kuriansky, ela conta diversos métodos para conseguir isso. O sexo tântrico é atencioso, de forma que presta atenção ao que está fazendo na troca entre você e o seu parceiro ou parceira. Estar atento induz a um senso de respeito e de reverência pela experiência que se presta para honrar um ao outro como um deus e uma deusa. Consistente com a atenção, mas absolutamente não contraditório, é o objetivo do sexo tântrico na libertação de sua mente e no relaxamento do corpo. Por meio desse relaxamento, você pode expressar-se livremente e sentir os profundos estados de amor, além do prazer sexual que toca o seu espírito. Sexo tântrico, o caminho da cura. Uma utilidade avançada do sexo tântrico é a cura do corpo, da mente e do espírito. Tanto os homens quanto mulheres sofrem diversos traumas, rejeições e abusos reais ou percebidos de relacionamentos anteriores. Por meio de exercícios e rituais, o sexo tântrico pode curar esses traumas e liberar a mente, o corpo e o espírito para sentir-se pacífico, hábil e aberto para amar sem medo, culpa, embaraço, vergonha ou raiva. A cura sexual envolve três passos: identificar os traumas passados, tanto reais quanto imaginados, por meio da estimulação sexual e da meditação. Liberar emoções poderosas ligadas a esses traumas. Substituir traumas por experiências positivas e emoções. Sexo tântrico como magia. É contado, né? A própria autora, a doutora Judy, ela conta que nessa obra meios de rituais e técnicas criativas que curam traumas e fazem as pessoas sentirem-se jovem e expandirem sua habilidade de amar e sentir energia. Um poderoso coquetel químico para a felicidade. A prática do sexo tântrico afetará dimensionalmente seus sentidos, espírito, mente, corpo e alma. Mudanças reais ocorrem no corpo, consistentes com estados estáticos de êxtase, inclusive o fluxo de elementos químicos que levam à euforia. Essas substâncias incluem endorfinas, chamadas elementos químicos do prazer, oxitocina, chamada de elemento químico da confiança, e feniletilamina, outro elemento químico do prazer, e adrenalina, um elemento químico estimulante. Práticas diferentes estimulam o sistema nervoso para criar excitação ou relaxamento. De fato, você encontrará a mais especial mistura desses dois estados. Apesar das práticas sexuais não terem sido estudadas em qualquer laboratório, a pesquisa mostrou como atividades relacionadas que alteram o cérebro e o corpo são caminhos para a felicidade. A meditação, chave para as práticas tântricas, foi extensivamente pesquisada e demonstrou ter efeitos positivos sobre a atividade das ondas cerebrais, causando especificamente respostas de relaxamento. Em pesquisas preliminares, um sexólogo da Califórnia mediu a atividade de ondas cerebrais em mulheres durante o relaxamento, imagem e atividade masturbatória relacionadas ao tantra, e demonstrou que durante a masturbação as mulheres que praticavam atividades tântricas podiam induzir as ondas cerebrais associadas aos agradáveis estados alterados de consciência. A doutora Judy conta, como fundamentos do êxtase, que depois que a pessoa descobre o prazer sexual pessoal por meio das práticas tântricas, aplique-as para objetivos maiores, como, por exemplo, alcançar a sabedoria e o benefício para todo o coletivo. Descubra e siga as trilhas de energia. No sexo tântrico, você descobre trilhas de energia no corpo e concentra-se em controlar o movimento dessa energia dentro dessas trilhas. Você entremeia essas energias com seu parceiro para dissolver sentimentos de separação, permanecendo unidos, como verá no capítulo 3. O sexo tântrico reúne glândulas cerebrais, as glândulas pineal e pituitária, que correspondem aos centros energéticos ou chakras. Quando isso acontece, conta-se que é maravilhoso. Como o Ocidente está reavivando as práticas orientais do sexo tântrico? As culturas orientais antigas praticaram essas tradições do sexo sagrado durante séculos. Infelizmente, por causa das diversas revoltas políticas, objeções religiosas e mudanças culturais nessas sociedades, as práticas foram reprimidas ou esquecidas. É surpreendente que essas práticas estejam sendo reavivadas agora na América e devolvidas às suas origens por figuras-chave. Assim como pela doutora Judy, em seu atual trabalho extensivo na Ásia. Ela denomina isso como a estrada da iluminação para novos pensadores, levando novos estilos preciosos de vida de um país para o outro, de maneira semelhante àquela dos comerciantes que levavam seus produtos pela Rota da Seda na China séculos atrás. Apesar da meditação praticada por gurus orientais, como os swamis, os muktananda e os satchidananda, ter sido introduzidas nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e a doutora Judy conta que foi uma daquelas que estudaram com eles, as práticas do sexo tântrico, que também foram introduzidas por orientais, como Mantak Kia, somente se tornaram conhecidas há menos de 10 anos, no começo do século XXI, praticamente. As práticas do sexo tântrico foram reavivadas no Ocidente, principalmente por estudantes da arte relacionada à yoga e à meditação, que descobriram os ensinamentos do Tantra e integraram em suas práticas. Apesar de terem sido desenvolvidas na parte oriental do mundo, as práticas do sexo tântrico são particularmente aplicáveis e atrativas ao mundo ocidental atual. E a própria doutora cita 10 motivos que tornam o sexo tântrico tão atraente no mundo ocidental. Promete passos simples e resultados imediatos que atraem os ocidentais, condicionados a tudo que é instantâneo: café, alimento, gratificação e a acordos imediatos. As práticas baseiam-se na canalização e no uso do desejo, em vez de negá-lo. A maioria dos ocidentais não gosta da ideia de abandonar o desejo, mas adaptá-lo para alcançar estados superiores é aceitável e até atraente. As práticas não exigem o tradicional retiro da sociedade, de maneira geral. Os ocidentais não querem encontrar o êxtase e a iluminação reunindo-se em um ashram durante anos de silenciosa meditação, raspando suas cabeças, vestindo túnicas laranja ou desistindo de bens materiais. O sexo tântrico baseia-se no princípio de transformação de energia. Os ocidentais estão familiarizados com esse conceito na física, eletrônica e na tecnologia moderna. Os orientais gostam de controlar coisas, si mesmo e os outros. As práticas tântricas armazenam controle pela canalização de energia em diferentes partes do corpo e para propósitos específicos. As práticas do sexo tântrico encorajam a experiência e a autodeterminação, rituais cotidianos práticos e uma abordagem passo a passo para alcançar estados superiores de tranquilidade, felicidade e consciência, no lugar da fé cega que não agrada aos ocidentais que são acostumados a questionar os sistemas de crença. O sexo tântrico começa com a prática individual que pode ser aplicada com um parceiro para então beneficiar toda a sociedade. Isso é compatível com o individualismo que é a base da sociedade ocidental. O sexo tântrico promove a autodescoberta compatível com o foco ocidental na automelhoria e no autodomínio. O sexo tântrico honra o corpo humano, compatível com a apreciação do foco ocidental no corpo. Longe de ser uma barreira à iluminação, o corpo é considerado um veículo para a felicidade. As práticas do sexo tântrico encorajam o enaltecimento dos sentidos por meio de lindos trajes, ambientes atraentes e estímulo de todos os sentidos que concorda com a apreciação ocidental dos prazeres do mundo. Sexo sagrado. Refere-se à conexão entre dois egos superiores com a intenção de uma união divina e não apenas pelo prazer físico, paixão ou a intenção de usar outra pessoa para satisfação sexual ou emocional. O orgasmo simultâneo de dois seres é considerado um ato sagrado a ser respeitado e reverenciado, servindo de ponte entre o mundo físico e espiritual e alcançado por meio do corpo e da respiração. Atualmente, vários tipos diferentes de Tantra são praticados e ensinados. Alguns deles preservam as tradições antigas, outros foram adaptados para se ajuntar mais ao estilo ocidental ou moderno. Entretanto, a maioria das ideias se baseia em princípios semelhantes, como, por exemplo, a sexualidade é sagrada. Todos os seres são iguais e estão conectados. A energia sexual pode ser direcionada e canalizada para o benefício do indivíduo, do casal e de todos os seres. A união sexual é o caminho para uma consciência superior e para o êxtase. A respiração é a chave para a liberação dessa energia poderosa. Uma dica que a doutora Jude compartilha na sua obra é que para liberar o ego, você pode apelar para o seu ego superior ou a sua parte mais sábia, que está acima do juízo dos medos mundanos e do medo do desconhecido. Em momentos de quietude, algumas pessoas acham mais fácil visualizar esse ego exatamente acima da cabeça, olhando de cima para o problema ou a situação, observando. Essa é uma dica da doutora Jude. Mesmo não sabendo nada ainda de Tantra, você pode ter ouvido falar a respeito ou passado por uma experiência na qual, fazendo amor, se fundiu em seu parceiro ou se sentiu um com o universo. Fazer amor tântrico conduz a essa fusão do ego com o amado ou a amada e com o universo. Esse pode ser um desafio, porque exige suspender a mente racional, o pensamento, a preocupação, a parte crítica que define o que pensamos, o que somos e os nossos interesses cotidianos, necessidades e problemas. A mente luta contra isso. Afinal, como qualquer professor tântrico afirma, se a mente deixasse de se preocupar, ela perderia o seu emprego. A mente constantemente lhe diz: eu preciso disso, eu devo fazer aquilo, eu não gosto disso. O sexo tântrico proporciona a oportunidade de parar o ego e a mente com essa vontade e essa preocupação. A doutora Jude também compartilha, né, nessa introdução ao tema, como alguns mitos do Tantra e do sexo tântrico. Como o Tantra promove a sexualidade, tornou-se alvo de críticas e de má interpretação. Aqui estão alguns mitos e verdades a respeito do sexo tântrico. Mito: o sexo tântrico só diz respeito a sexo. Antes de citar a doutora, lembrem-se daquela piada trash sobre o sexo mágico. Fecha aspas. Segundo a doutora, verdade. As práticas do sexo tântrico às vezes nem precisam do contato genital. Elas realmente dizem respeito ao contato energético e espiritual entre parceiros. Intercurso ou a conexão de genitais somente serve para enaltecer a conexão energética quando o casal está pronto para aquele estágio íntimo. Outro mito: praticar o Tantra significa desistir do prazer. A verdade a respeito disso. Esse mito é o oposto do conceito errado de que o Tantra somente diz respeito a sexo. Nenhum dos dois extremos é verdadeiro. O Tantra não pede a renúncia do prazer, apesar de algumas práticas a yoga exigirem. Ao contrário, é uma intensificação da alegria e do prazer. O desejo não é algo a ser negado, como se você estivesse ou precisasse imitar Buda, meditando silenciosamente com as pernas cruzadas sozinho, sem pensar em nada e desistindo do sexo. Por outro lado, o Tantra reconhece o importante papel da força poderosa do sexo em nossas vidas e armazena para alcançar estados de felicidade além do prazer simplesmente físico. Outro mito: o sexo Tantra encoraja a gratificação dos apetites que leva a casos amorosos ou orgias. A resposta: o sexo tântrico não promove a gratificação descontrolada do sexo ou de outros apetites, da promiscuidade ou da dedicação exclusiva ao prazer. De fato, ele nos treina a controlar o desejo, a fim de canalizá-lo para propósitos superiores. Além disso, a conexão entre duas pessoas é levada em conta muito seriamente, e o compromisso é altamente considerado. Apesar de algumas pessoas usarem o sexo tântrico como meio para racionalizar a prática de fazer sexo com muitos parceiros ou diversos parceiros ao mesmo tempo, esse não é o espírito do verdadeiro Tantra. A sexualidade não tem o propósito de praticar o sexo impensadamente, mas deve ser honrada e ter como finalidade o alcance de estados superiores de consciência em vez do simples estímulo físico ou da satisfação. Um verdadeiro adepto tântrico pode até resistir ao contato sexual com outras pessoas pelo fato de ser treinado a conectar-se com os outros emocional e espiritualmente sem precisar envolver o corpo no sexo. Outro mito: o sexo tântrico faz com que você se torne um maníaco sexual. Resposta: realmente o sexo tântrico libera energia sexual e permite que se expresse, mas agir sexualmente é contra as práticas. Se você aprender as práticas de maneira responsável, superará qualquer tendência de praticar o sexo aleatoriamente sem sentido. O sexo tântrico, para os orientais, não é compatível com a maneira de como nós, ocidentais, experimentamos o sexo. Mais um tabu, mais um mito. A resposta: como foi mencionado anteriormente nesse capítulo, na realidade as práticas do sexo tântrico são bem compatíveis com o sistema de vida ocidental, com o foco no indivíduo, aceitação do prazer e passos claramente definidos para a iluminação. Mais um mito: o Tantra é uma religião e um culto que o enredará ou realizará uma lavagem cerebral em você. Os professores de Tantra genuinamente éticos não querem controlá-lo. Eles simplesmente o guiam em uma série de práticas que você escolherá para adaptar a sua vida. E o nosso último mito de hoje: leva muito tempo para aprender como praticar o sexo tântrico. A resposta da doutora Judy: um dos maravilhosos aspectos do caminho tântrico é que as práticas devem ser realizadas imediatamente com notáveis resultados. Em um único workshop de fim de semana, você pode aprender ideias básicas e exercícios práticos suficientes para logo melhorar a vida sexual e sentimentos gerais a seu respeito, que afetarão cada parte da sua vida. Por que o sexo tântrico somente agora? Diversos fatores levaram à popularidade do sexo tântrico em tempos modernos. Casais e indivíduos solteiros ainda sofrem grande aflição e frustração nos relacionamentos e buscam soluções por meio de um número cada vez maior de livros de autoajuda, cursos, sites de internet, uma infinidade de propostas e centros de cura que antigamente eram considerados alternativos e hoje são oficialmente aceitos. A dependência e os vícios de todos os tipos, originados pela falta de amor e da verdadeira conexão íntima, sofreram uma grande escalada. Tanto as vítimas quanto os especialistas da saúde estão buscando e querendo tentar as diversas soluções novas para resolver esses problemas. Estamos nos afastando da visão dos relacionamentos disfuncionais, que enfatizam somente padrões negativos de comportamento, para uma visão mais positiva que se concentra no potencial das interações saudáveis. As pessoas estão à procura de alternativas em vez de remédios para aliviar o estresse, a depressão e a ansiedade que atingiram proporções epidêmicas. Pressões para reduções corporativas, aumento de consumismo e avanços tecnológicos impuseram uma crescente tensão nos relacionamentos, causando solidão, isolamento e voltando as pessoas para as filosofias orientais, que evitam o materialismo desenfreado. O interesse crescente para a melhoria dos relacionamentos e para conseguir uma conexão mais profunda entre amantes levou gradativamente ao ressurgimento da era de Aquário, com seu interesse no que veio a ser chamado de espiritualidade. Essa espiritualidade concentra atenção nas partes mais profundas do espírito, em vez de simples razões racionais para uma união ou meios particulares pelos quais casais possam se manter juntos. Tensões mundiais, terrorismos e guerras aumentaram a desconfiança e as preocupações das pessoas, e consequentemente cresceu o desejo de paz interior e em suas vidas cotidianas. O Tantra corresponde a essa confiança e paz, tanto no mundo interno quanto no externo. 12 benefícios que a doutora Judy Kuriansky indica na sua obra O Guia Completo do Sexo Tântrico, lançado pela editora Madras. 12 benefícios para a prática do sexo tântrico. É preciso que a dedicação a qualquer prática tenha retorno. Existem muitos dividendos para o tempo e energia investidos nos exercícios do sexo tântrico, como, por exemplo, expande as suas possibilidades para o amor. O sexo tântrico mostra como promover e amar a si mesmo, para então aprofundar a conexão física e espiritual com seu parceiro. Rejuvenesce a sua saúde. A prática do sexo tântrico tem efeitos fisiológicos e psicológicos que ajudam a manter e recuperar a saúde. Por exemplo, técnicas de respiração proporcionam mais ar para o corpo, alimentando os tecidos e os músculos. A pesquisa demonstrou haver um elo entre os efeitos do relaxamento, meditação e espiritualidade e uma melhor saúde física e emocional. As pessoas espirituais possuem pressão sanguínea mais baixa, níveis inferiores de ansiedade e de depressão, níveis de hormônio mais estáveis e um melhor funcionamento do sistema imunológico. Recorre à fonte da juventude. Por meio dos benefícios saudáveis mencionados, a prática do Tantra pode fazer com que você se sinta e pareça jovem novamente. Habilita as mulheres. Muitas mulheres sofrem de baixa estima. Elas podem ter uma imagem depreciada do corpo, não confidenciar aos parceiros o que desejam ou abandonar-se ao sexo quando na realidade prefeririam dizer não. No sexo tântrico são tratadas com o respeito e a honra que elas desejam e merecem. Habilita os homens. Há muitos homens que se preocupam com o tamanho do seu pau e quanto tempo levam em uma relação sexual. Muitos também não sabem como se dedicar ou realmente agradar uma mulher. Quando se sentem mais capazes no sexo, eles tornam-se mais confiantes e receptivos, procurando ser mais afetuosos em seus relacionamentos. Realiza a verdadeira satisfação sexual. Após o ato sexual, você já teve a impressão de não ter realmente acabado? Isso ocorre frequentemente, porque o ato sexual não vai além dos genitais, ele atinge o coração. No sexo tântrico, você pode alcançar o estado em que cada célula do corpo se sinta satisfeita pela conexão espiritual que compartilha com seu parceiro. Quando o sexo ocorre com esse tipo de conexão cardíaca, tanto o corpo quanto sua mente são propriamente alimentados. Alivia as ansiedades e a depressão. As estatísticas mostram que milhões de homens e mulheres sofrem de ansiedade e de depressão, inclusive sintomas de fatiga e distúrbios do sono e da alimentação. O sexo tântrico proporciona uma enorme energia ao corpo e tranquilidade à mente, que dominam esses problemas. Enaltece o sexo. Quando você leva o sexo a um nível de sagrado, ele assume uma dimensão mais rica do que um simples ato físico. Prolonga o prazer. As técnicas do sexo tântrico fazem com que a relação sexual, inclusive o bem-estar após o ato sexual, dure muito mais tempo. Isso ocorre por meio do controle ejaculatório e do direcionamento da energia sexual para qualquer parte do corpo ou para manifestações espirituais. Cura feridas emocionais passadas. O sexo tântrico ajuda a sanar feridas passadas e todos os tipos de experiências dolorosas ou traumáticas nas quais houve traição ou abuso, e cria experiências saudáveis ao ser honrado e respeitado no sexo e na vida em geral. Na profunda conexão com as outras pessoas, o sexo tântrico proporciona mais significado à vida e enriquece os seus relacionamentos. Afeta o seu mundo positivamente. Os seus ganhos pessoais fazem com que você gere extremamente mais energia positiva e de amor, estendendo-se a todas as pessoas que entrem em contato com você, alterando até a energia do planeta, porque todas as coisas, no nível metafísico ou espiritual, são interligadas. Bastante coisa para pensar, né? Eu vou então chamar agora um curto bloco musical E na volta a gente fala mais um pouquinho sobre sexo, sangue, tantra e vampirismo. Não saiam daí. Thank you. e no site oficial do programa, voxvampirica.com. Durante o mês de janeiro, a pauta do programa está sendo sangue, magia sexual, tantra e vampirismo, e estamos trazendo diversos livros e diversos artigos das mentes mais proeficientes sobre esse tema, tanto na tradição oculta ocidental, quanto estudiosos dos caminhos indianos e tibetanos sobre o tema. Eu espero que vocês tenham apreciado a edição de hoje, que possam ser generosos com alguns problemas que tivemos durante a transmissão devido ao novo sistema que a gente está usando para transmitir o programa com maior qualidade e gravar as edições em podcast. Eu realmente espero que vocês possam ser indulgentes nesse aspecto e provavelmente a edição podcast estará com o áudio das músicas. Aliás, se você está ouvindo isso é porque você já vai estar ouvindo a edição podcast. Vai estar com o áudio das músicas já refinado e melhorado. Eu agradeço de coração a todos vocês que escutaram o programa de hoje. Espero vocês na próxima quarta-feira. A partir das 22 horas até a meia-noite, eu entrego agora a cada um de vocês em um orgasmo deletério, em um orgasmo deletério ao meio da escuridão e a senhora da coroa de papoulas com seu longo e aveludado manto negro que transforma cada parte, dissolvendo em um grande todo. Saboreie o lado vermelho da vida. Nos vemos nessa sexta-feira, 25 de janeiro, na quarta edição do evento Fantasy, a partir das 22 horas, no Poison Bar e Balada, na rua Morato Coelho, 651.